Vamos orar? Comece a orar e invocar a bênção do Senhor. Comece a celebrá-lo, comece a louvá-lo, a gritar o quanto ele é bom. Dê lugar ao Senhor, aleluias. Glória, honra, poder, majestade sejam dados a ele. O encarnado, o ressuscitado, aquele que está presente neste lugar. Toda honra, toda glória, todo louvor. Senhor, sopra dos quatro cantos da terra a sua glória sobre esse lugar. Senhor, sopra o teu Espírito, que ele venha dos quatro cantos e inunde esse lugar. Leve pessoas à vida de santidade maior. Leve essa igreja a te amar de forma muito mais intensa. Pai querido, em nome de Jesus, repousa sobre minha vida a capa profética que esteve sobre Elias, sobre Eliseu, a unção que esteve sobre Davi, a mesma graça que esteve sobre Wesley, venha sobre a minha vida. Pai, que eu possa cumprir cabalmente, de forma excelente, o ministério de pastorear essa igreja. Perdoa-me, Pai, meus pecados, e usa-me poderosamente nessa manhã. Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a ti. Erga suas mãos aos céus e diga a ele: a toda honra, toda glória e louvor pelo século dos séculos. E agora se prepare para dar um amém bem alto. Um, dois, três. Oh, aleluia. Abra comigo o texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Eu falo um pouco alto, se o meu som estiver alto demais, fique à vontade. A culpa é do Ministério do Som, ok? Vamos ficar de pé mais um pouquinho. Filipenses, capítulo 3, versículo de número 17. Se você encontrou, diga glória a Deus. Eu não tenho nada a projeção, contra a projeção do texto bíblico, mas eu gostaria que você trouxesse a Bíblia sempre contigo. Você precisa verificar na palavra o que está sendo ministrado. Amém? Não dependa do multimídia. Nós somos o povo da Bíblia. Traga a sua Bíblia no celular ou mas não importa, traga a sua Bíblia em todos os cultos. Traga papel para anotar aquilo que Deus foi lançando no seu coração. Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: irmãos, sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória se assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Agora salte comigo para o capítulo 4, versículo de número 8 e 9. Capítulo 4, versículo 8 e 9. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Palavra do Senhor. Assente dando glórias ao nome do Senhor. Ah, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Nesses últimos anos, o meu coração tem sido extremamente inquietado pela presença de Deus. Eu ouço Deus dizendo ao meu coração: meu servo, fala-me, igreja, que ela precisa se levantar e revelar a minha doce face a essa geração. A gente vive nesse atual momento uma situação ímpar e especial. Ou a igreja se levanta e se manifeste poderosamente, decisivamente, o nome do Senhor, ou uma enorme quantidade dessa geração presente ao nosso redor vai se perder. A geração que está ao nosso redor, lamentavelmente, não vive baseada ou referenciada nos princípios que nós vivemos. E parece que para essa geração que está longe da igreja, as nossas opções não são as opções dela. E por isso eu ouço Deus dizendo: ou a igreja, nesse exato momento, se levante e resgate milhares de pessoas, ou essas milhares de pessoas vão para o inferno. Você tem responsabilidade de resgatar aqueles que ainda não conhecem Jesus. E se existe uma missão que foi dada à igreja, é para que a igreja partilhasse a palavra, o evangelho por todo o mundo e fizesse discípulos de todas as nações. Não há outra alternativa. Nós fomos enviados para pregar o nome de Jesus e resgatar as pessoas que estão presas nas mãos de Satanás. Eu diria, reenfatizando o que eu já disse, que a geração que está à nossa volta está a ponto de se perder. Caso contrário, perdoe-me, está a ponto de se perder se ela não se encontrar com Jesus. Se nesse exato momento nós parássemos as pessoas que estão andando nas ruas de Petrópolis e perguntássemos quais são os valores que elas alimentam em seu coração, nós ficaríamos perplexos, porque perceberíamos que as opções e valores desta cultura contradizem os valores da cultura do reino. Essa geração precisa ser conquistada. Alguém disse que os ícones atuais da cultura brasileira estão como monumentos enferrujados. As grandes referências não são as referências que devem ser seguidas por essa sociedade. Eu não vou citar nomes aqui, porque esse culto está sendo transmitido via internet e é um tal de processar pastor e pastoras por falarem coisas que são verdadeiras. Então, a transmissão pela internet me impede que eu abra o verbo e faça algumas observações. Mas o fato é, os ícones mais populares dessa geração não têm como referência pessoal o evangelho de Jesus. E são essas pessoas que mais estão influenciando no atual momento histórico. Eu poderia citar vários exemplos de situações que ocorreram nesses últimos anos que demonstram o quanto a gente precisa urgentemente falar do nome de Jesus. Mas o tempo não me permite me aprofundar e eu vou selecionar algumas coisas nessa manhã. E eu então diria, insistindo, ou a gente influencia de forma positiva e decisivamente a atual sociedade, ou grande parte dela vai se sucumbir. As pessoas precisam ser tocadas por Deus e através da vida da igreja. E não é uma igreja qualquer que vai tocar nessa multidão. A igreja que vai tocar nessa multidão é uma igreja cheia da graça de Deus. É uma igreja que anda em comunhão com o Senhor. Ah, essa igreja será usada de forma tremenda pelo Senhor para manifestar a sua graça, o seu poder a essa geração. Repito, a tua tarefa é levar pessoas ao encontro de Cristo. Olhe para a pessoa que está do seu lado, toque no ombro dela e fale um pouco como um profeta. Diga, a sua tarefa é levar pessoas a Cristo. Toma jeito. Fala isso para ele, toma jeito. Se você não está fazendo isso, toma jeito. Agora eu gostaria que voltasse o foco de vocês para o texto de Filipenses capítulo 3. Porque no texto, ou nos textos que a gente leu, a gente percebe quanto o apóstolo Paulo influenciou de forma positiva os irmãos que estavam lá em Filipo. É bem verdade que o ministério do apóstolo Paulo nos encanta todo. Paulo tinha um selo profético sobre a vida dele. Paulo tinha a unção do céu sobre o ministério dele. A sua vida refletia o Senhor. A sua forma de ser espelhava a quem ele servia. Eu diria, sem medo de errar, que Paulo é uma das grandes referências para a igreja evangélica atual. Olhando para Paulo, os irmãos da igreja em Filipo enxergavam Jesus. Ele era a grande referência positiva para aquela igreja. Mas isso se dá porque as escolhas que Paulo fez na vida, durante a sua existência, após se encontrar com Cristo, foram escolhas que agradaram a Deus. Por isso o apóstolo Paulo se dirige à igreja lá em Filipos e diz: sim, na verdade, eu tenho como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. E ele começa a descrever o que ele passou na vida por amar a Cristo. E ele então chega a afirmar de forma enfática: valeu a pena ter abandonado esse mundo e servir a Cristo. Paulo era grande referência para aqueles irmãos. E por ele ser essa grande referência, ele pôde escrever para aqueles irmãos: irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. E aí vem uma pergunta chata, mas necessária de se fazer: será que você pode dizer para os seus filhos, para os seus netos, você pode afirmar para o seu vizinho, dizendo com coragem, olhando no rosto dessas pessoas, e afirmar: olhe para mim, que vocês vão então aprender tudo que agrada a Deus? Isso é sério? Será que nesse exato momento as pessoas passam em frente à Catedral Metodista de Petrópolis, com seus 129 anos, e afirma categoricamente: esta é uma igreja onde o nome de Jesus é pregado? Eu quero contar um testemunho sobre vocês. Nós estamos ainda em processo de mudança. Nossa mudança chegou na quinta e na sexta, e eu quero agradecer pelo Zé Luiz, que foi responsável por esse processo de mudança. Mas durante esse período, procurando local para morar, a gente teve encontro com vários corretores, e todas as vezes que eu falei que eu vinha para assumir a Catedral Metodista de Petrópolis, todos falaram: ah, com a Catedral Metodista de Petrópolis a gente faz negócio sem susto. Sabiam disso? Eu ouvi de todos os corretores. E o último corretor, ele disse assim para mim: as garantias são as melhores que existem no mercado. Vocês são da Catedral Metodista de Petrópolis. Olha para você, irmão, e fala: parabéns, gente. Passou no teste. A pergunta ainda persiste. Aqueles irmãos em Filipos foram discipulados por Paulo, que primeiramente foi impactado e transformado por Cristo, e também discipulado por Barnabé. Olha o processo de autoridade ministerial sobre a vida dele. Barnabé, uma outra big referência, foi quem discipulou o apóstolo Paulo. E através da vida do apóstolo Paulo, aqueles irmãos em Filipos haviam aprendido e recebido dele tudo que deveriam praticar e que agradava a Deus. O que a gente percebe lendo o texto bíblico, que aquela igreja foi poderosamente tocada pelo ministério do apóstolo Paulo. Repito, eles olhavam para Paulo e enxergavam a Cristo. Eu gostaria de refletir um pouco sobre isso, porque eu já citei: olhavam para o apóstolo e enxergavam Cristo. E aí uma outra coisa chata, pergunta chata deve ser respondida: o que as pessoas enxergam quando olham para nós? Eu vou insistir: o que as pessoas veem quando olham para nós? Eu mando muito, eu ministro em vários lugares. Alguns anos atrás, agora alguns meses atrás, eu parei meu carro no posto de gasolina, pastor Guto. E assim que eu parei meu carro, veio um frentista e olhou para mim e falou assim: pastor, quanto o senhor quer que eu coloque no carro? Mas era uma cidade estranha. Ninguém me conhecia naquele lugar. Era a primeira vez que eu estava naquele posto. Isso aconteceu várias vezes, mas essa foi marcante. Pastor, quanto o senhor quer que coloque no carro? E eu não estava vestido como um pastor, eu estava de forma simples, estava de férias e de calção, e de chinela havaiana, dirigindo o meu carro. E aí eu perguntei para ele: como é que você sabe que é pastor? E ele falou: o senhor tem cara de pastor. E em seguida ele disse: eu sinto a presença do Espírito na sua vida. Era um irmão na fé. A pergunta é: o que as pessoas olham para você e enxergam? Eu gostaria que todas as pessoas daqui de Petrópolis, meus paroquianos, eu não sou pastor só dessa igreja, sabia disso? Quantos mil habitantes tem essa cidade? 300 mil. A minha congregação tem 300 mil membros. Aplauda o Senhor. Se alguém perguntar: pastor, qual o tamanho da sua igreja? Por enquanto tem 300 mil membros. Algumas pessoas que estão andando aí em Petrópolis não sabem que elas são minhas ovelhas, mas Petrópolis é minha paróquia. Atenderei todas as pessoas, todas que me procurarem, eu vou ajudá-las. Se me procurarem para batizar os seus filhos, batizarei todos, porque eu quero infundar a graça de Deus no coração dessas pessoas, não importa quem elas sejam. Algumas pessoas estão andando em Petrópolis e ainda não sabem que foram conquistadas, eleitas por Cristo. Elas precisam ser despertadas para isso. Elas não sabem que foram escolhidas. E eu preciso dizer para elas que elas estão nos sonhos de Deus. E então eu quero voltar à pergunta: quem tem sido tocado por Jesus Cristo através da sua vida? A nossa igreja é uma bênção. Nós temos aqui 50 mil seguidores nas redes sociais. Mas recentemente eu estive fazendo uma rápida pesquisa na internet e anunciou na TV de que a música mais ouvida, eu já falei isso para Vital Brasil em algum momento, mas eu quero mostrar o quanto a igreja precisa se levantar e revelar Cristo. A música mais ouvida brasileira no mundo, ela tem 2 bilhões 360 milhões de visualizações. Obviamente que você conhece o autor dessa música. Roberto Carlos? Não, não é Roberto Carlos. O autor dessa música, ouvida no planeta por 2 bilhões 366 milhões de vezes. Se é um cara, um camarada famosérrimo. Você já ouviu falar? MC Fiat. Já ouviu falar? Nunca ouviu falar, mas 2 bilhões de pessoas conhecem MC Fiote. Se estiver me ouvindo, você vai se encontrar com Jesus em breve, eu te amo. Conhece esse sujeito, e isso mostra, se você fosse a letra da música mais ouvida, eu não vou ministrar, não vou falar, recitar essa música, pastor Guto e pastora Márcia, aqui no santuário. Mas se você fosse a letra da música mais ouvida, você concordaria comigo que está na hora da Igreja Evangélica Brasileira, da Catedral Metodista de Petrópolis, de fazer muito mais pelo reino. Nós precisamos levantar e falar de forma corajosa do amor de Deus. Eu quero ouvir um glória a Deus. Eu fiz com você, eu compartilhei contigo algumas perguntas. Mas antes de responder as perguntas que compartilhei, é importante que você saiba, que esteja consciente que a sua vida está debaixo de um propósito estabelecido por Deus. Você precisa estar claro, estar consciente do porquê que Deus te levantou, porquê que Deus te conquistou. Deus não te conquistou para tão simplesmente você ir para o céu sozinho. Você não pode chegar lá sozinho. Você não pode chegar no céu sozinho. Você não pode chegar sem sua esposa, sem seus filhos, sem seus netos. Se vira. Você não pode chegar lá sozinho. Os seus netos precisam conhecer Jesus através da sua vida. E você pode estar dizendo: pastor, eu estou orando há 40 anos pelo meu neto. Será que eu não sou uma boa cristã? É. É que a oração tem tempo para se realizar. E a Bíblia diz que eu e a minha casa seremos salvos. E a Bíblia não é mentirosa, é verdadeira. O teu neto, teu filho pode não estar aqui, mas se você é uma grande referência no Senhor, lá na glória você vai vê-lo um dia. Porque a promessa do Pai vai se realizar. Em algum momento esse rapaz, essa menina vai se encontrar com Cristo. Você precisa estar consciente que o seu chamado é para anunciar o reino de Deus. E uma outra coisa, a sua existência pode ser útil ou não. Você se lembra o que está em Mateus capítulo 5, verso 13? Você que é bom de Bíblia, abre correndo. Eu sou generoso. Eu vou dar 10 segundos para você encontrar. Mateus capítulo 5, versículo de número 13, 9. Aí já tem a cola ali, já é fácil. Olha o que diz aí: vós sois o quê? Sal da... Mas se o sal se tornar insípido, com que há de restaurar o sabor? para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Você é sal dessa terra. Igreja, você foi chamado a marcar e fazer diferença. Fomos chamados a fazer discípulos. Você tem que ser sal e esta é a tua missão. Há alguns anos atrás, estava numa conferência Summit Global, um encontro global de ministros, e naquele dia ministrava o pastor Steve Futhin, ou algo parecido. Quando a gente não sabe o sobrenome, está em outra língua, fala correndo. E aí ninguém vai ousar perguntar para repetir, que todo mundo vai passar. O ser humano é mermitidão, né? Eu não entendi, eu vou fazer de conta que é o quê? Entendi. Então é verdade. Ok? E todo mundo fica tranquilo. E ele estava ministrando naquele ano, a igreja dele, que tem 7.500 membros. Nós vamos chegar lá, glória a Deus. 7.500 membros, havia batizado 1.450 pessoas naquele ano, pastor. E aquele pastor intrépido falava para alguns pastores de longa história, e ele em algum momento disse: eu não tenho tempo a perder. Eu não tenho tempo a perder. Ele devia ter 30, 35 anos. Ele disse: eu tenho pouco tempo, eu tenho que correr. E diante daquela palavra daquele irmão, eu estou chegando. Deixa para lá. Há uma idade já complicada. Eu sou novo. Ah, e o meu tempo é menor do que o pastor Steve, a princípio. E eu quero dizer para a igreja, para esta igreja, eu venho pastoreá-los, mas eu não tenho tempo a perder. Eu não quero ficar me envolvido em fofoca. Aqui não tem fofoca. Amém? Briga de irmão também não tem. Amém? Glória a Deus. Todo mundo se ama. Ó, Jesus está olhando, hein? Jesus estava olhando. Eu estava dirigindo meu carro pela Avenida Brasil. Eu vou encerrar. O pastor, logo no primeiro dia, fica muito animado. E o culto termina que hora? Aqui uma hora, é isso? O Guto falou que é uma hora, o Guto terminado. Eu estava dirigindo na Avenida Brasil, e o trânsito estava insuportável. E eu precisava ir para o encontro da Igreja Metodista lá no Bennett. E eu estava meio chateado. E em algum momento eu estava muito bronqueado com o que estava acontecendo. E aí o carro que estava na minha frente tinha uma inscrição: os olhos de Deus estão em todos os lugares. Uau, Jesus, glória a Jesus por esse trânsito. Uau, que trânsito maravilhoso. E o meu carro estava sem ar-condicionado na zona oeste do Rio de Janeiro. E eu disse lá: louvado seja Deus pela ausência do ar-condicionado. Meu Deus do céu. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Eu não tenho tempo a perder. Eu preciso fazer aquilo que Deus colocou na minha vida. Eu quero compartilhar um último exemplo. Alguns anos atrás, estava assistindo o testemunho de um jovem, numa reunião de adoração, e ele pegou a palavra, começou a chorar, diante daqueles grupos jovens que estavam lá enorme, e ele disse: eu não recebi do meu pai nenhuma influência ética positiva, eu não recebi do meu pai exemplo, referência. O meu pai só me deixou a sua grande fortuna. O pai dele era muito rico e chorava copiosamente e insistia: meu pai só deixou minha grande fortuna. E eu quero partir para o encerramento lhe perguntando: qual o legado você vai deixar para essa geração? O que é que você vai deixar para os seus filhos e netos? Só a sua grande fortuna? Só os seus bens materiais? Anne Graham, contando seu testemunho acerca do convívio com seu pai, Billy Graham. Isso foi publicado em várias redes sociais, alguns anos atrás. Ela disse, olhando para o meu pai: eu não sabia que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Porque eu só vi coisa ética no meu pai, sinceridade, justiça e temor a Deus. O que os seus filhos olham para você? Eu me arrepio todas as vezes que a minha filha Patrícia olha para mim e fala: Dad. Quando ela fala assim, está querendo alguma coisa. Você é o melhor pai do mundo, você é a minha referência. O que você vai deixar para os seus filhos? Que história você está plantando nessa terra? E eu encerro dizendo: esta nação não precisa de lanternas que ilumine a sua existência. Ela precisa de faróis que mostrem o porto seguro. Eu não sou o porto seguro. Essa igreja não é o porto seguro. O porto seguro é Ele. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E eu encerro lhe perguntando: o que você está fazendo da sua existência? Quais são as suas prioridades? Que o Senhor, naquele dia, você vai se encontrar com Ele. Olhem para mim. Nós vamos nos encontrar com Ele. Se você crê no Senhor, o céu você vai chegar lá. Você vai ter um encontro com Ele. E Ele vai perguntar: filha, filho, o que você fez com os talentos que eu te dei? Eu espero que você tenha uma boa resposta. Eu gostaria que você ficasse de pé. E cadê a banda? Louvor? Nós vamos louvar o Senhor. Eu gostaria que você ficasse de pé e orar. Eu vou precisar de mais 10 ou 15 minutos para encerrar esse culto. É especial hoje, né? Hoje pode, né? Amém, glória a Deus. Levante as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos aos céus e diga: Senhor Deus, naquele dia eu quero ser achado como um servo valioso que cumpriu cabalmente o seu ministério. Será que você pode aplaudir Jesus pela ministração dessa manhã?